Pois é, o programa de hoje, super, mega especial, só com as bandas locais, as bandas aqui de Vitória da Conquista e algumas da região que nos cercam e que contribuem também para a cena alternativa. Então, hoje teremos um Som da Tribo super especial, só com as bandas aqui de Vitória da Conquista. Então, Som da Tribo hoje especial, só com bandas locais, a galera que faz a cena alternativa. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Botou hoje aqui por conta desse negócio de guerra. Nasci, já era, entrei na guerra. Nasci, já era, entrei na guerra. Nasci, já era, entrei na guerra. Entrei na guerra da vida. Não posso ter a minha liberdade. A moda é a regra de vida. Empurrada com mensagens subliminares. Crianças sensualizadas. Pornografia cada vez mais liberada. Uma audiência disputada. Tapa. É o dinheiro, o caos, a vida jogada. Pressão. Estupro, pressão. Pressão. Estupro, pressão. Não tem o que comer, corre pra rua pra poder sobreviver. A molecada não tem o que fazer, corre pra rua pra poder se esquecer. Sabe o que você quando crescer, saia daqui e não espere pra saber. Sabe o que você quando crescer, não vou dizer é perigoso pra você. Toda a minha longa experiência, passei no mundo que só tinha muita fome e violência. E com Deus a minha própria consciência, foi esse que escapei da perigosa adolescência. A fase que me achava mais perdido, convivendo todo dia passo a passo com perigo. Mesmo sem entender, aprendi a dizer não. Meio que careta, essa foi a minha proteção. Pressão. Estamos sob pressão. Sempre foi pago pelo sangue inocente. O erro de um presidente sempre foi pago pelo sangue inocente. Qual a diferença entre um eleito e um ditador? Se na guerra os dois só fazem o papel de opressor. Qual a diferença entre um eleito e um ditador? Se na guerra só quem morreu de mil trabalhador. A estratégia invadiu o território com a desculpa esfarrapada de não ter mais atacado. Dominando toda a rede de petróleo. A ganância faz um homem se sentir ameaçado. Ele manda suas garras para demonstrar pra quem não ainda chega. Foi mais ninguém de que divida a riqueza. A verdade é que o de teve sempre foi um dependente. Pelo que está de paz e fez os pés do Oriente. Pressão. Estamos sob pressão. Som local. Som local. Local. Local. Máquina de morte, os seus cavalos blindados. Fui o escolhido. Aí você curtiu as duas primeiras do Som da Tribo especial de hoje, só com bandas locais, bandas de Vitória da Conquista e algumas da região. Você curtiu aí Quase Humanos, Racha, e começamos com Kessler, Estamos Sob Pressão. Som local. O som da tribo. O

eu não vou ficar nem mais um segundo, baby. Ajoelhado no mundo e pedindo perdão, baby, vem comigo, baby, vem. I go, go. Baby, vem comigo, baby, vem. Só se for em Salvador, te arrabiar no Paraná, pisar no chão do Maranhão, Timarão, Rio Grande do Sul. Tão lindo é o céu azul. Oh, essa é a reggae. Essa música se chama Deserto Tropical. Menção honra, eu toco pra vocês. O som do trigo. E aí, baby? Vai encarar? Rolando pra você o som da tribo todo especial com as bandas locais de Vitória da Conquista e região. Você curtiu agora o Eldon Boja, Deserto Tropical, e também 5 contra 1, Vem Que É O Que Me Faz Feliz. 5 contra 1, que é uma banda de poções, mas podemos considerá-la como uma banda de Vitória da Conquista também. Som local, o som da tribo. local. Local, o som da tribo. Você tá curtindo o som da tribo todo temático hoje com as bandas de Vitória da Conquista, ou seja, um som da tribo só com bandas locais. Você curtiu aí Mikchan, Cosmic Curse. E antes você curtiu a banda Liatris aqui no Som da Tribo, com a música The Muted. Então você curtiu The Muted com Liatris e Cosmic Curse com Mikchan. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Droga. We'll be right back.

pude ser para ti o melhor companheiro sou, por ter certeza e sempre serei aquele quem mais irá agradar a qualquer tempo, por sorriso, um abraço perdido teu, porque não sei de outro modo ser ou minha flamboyante. Perdesse sim, eu me perderia. Então aparecesse sim, eu me encontraria. O som da tribo. Você curtiu Randômicos Flamboyant, música novíssima da banda Randômicos, e antes você curtiu o distintivo Blue, Blues do Covarde, aqui no Som da Tribo. Som local. Som local. Local. Local. da tribo. Aí você curtiu no Som da Tribo, hoje temático, só com bandas locais. Vitória da Conquista em região, você curtiu Cama de Jornal, Nada a Perder, Punk Rock de Conquista e The Plant. Aqui no Som da Tribo, a música do The Plant, novíssima também, você curtiu Fim dos Tempos. Então, The Plant, Fim dos Tempos e duas da Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista e Nada a Perder, Som da Tribo com bandas locais. Som local, o Som da Tribo. Tribo. Pra dissolver tua traição. E mais te despreza, boy. Local. Você não sabe o que tornou-me dos meus anseios pelas calçadas, das brigas minhas por quase nada. Secos, a pele flor. E andei doendo e meu peito encalacrado pelo sujeito que ora vou. Veja bem, um dia só Veja bem, eu amei o que foi mais incerto sem entender. O que vinha depois no peito se deu tão aberto, não. Você está ouvindo o Som da Tribo. Você curtiu Reverberar com os Barcos e Garboso Provoca aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Minhas pernas tremem, os meus braços não têm forças pra cavar mais um buraco, esconder de novo meu fracasso. Minha vida passa e eu não sei o que é que eu faço pra entender qual é o caso de viver tão mal assim. Eu sei que posso evoluir, ainda me sinto um animal irracional. Local. o som da tribo. Escondi, me entorpeci, agora eu sei. O que fugi, nem mesmo sei. Quantas pedras eu pensei, quantos tiros eu errei, quantos dias eu passei. Me agrupei, regenerei, rejuntei os meus pedaços pra tentar mais uma vez. Me machuquei, mas aprendi e feridas cicatrizei. Quantas pedras eu pensei, os caminhos que eu andei. Se pago um preço alto, é sempre assim. Se paga um preço alto, e é sempre assim. Fumava um rei, cheirava um dia, essa era a vida que eu vivia. Entorpecia pensando então que me escondia. Não entendia, pois não sorria, talvez falta de companhia. Se paga um preço alto, é sempre assim. Se paga um preço alto, e é sempre assim. Suspirar em vão, já fatigado, entorpeci a carne, um fervedor no pensamento. Não deixaria repousar em um nobre sentimento. Está ligado ao mundo inteiro, a dor é tão forte quanto ele. Tão grande quanto ele. Mas quantos megas, quantos mil eu enfrentei. Atropelei o tempo pra matar minha vontade. Mais uma vez, mais uma vez. Preparei, me escondi, me tropeci, agora eu sei. Do que fugi, nem mesmo sei. Quantas pedras tropecei, quantos tiros eu errei, quantos dias eu passei. Se paga um preço alto, e é sempre assim. Se paga um preço alto, e é sempre assim. Se paga um preço alto, e é sempre assim. E é sempre assim. O som da tribo. Da tribo. Você curtiu aí a banda Paralipse e a música Paralipse aqui no Som da Tribo. Antes, Ladrões de Vinil, A Busca. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Responsabilidade, vida alucinante.

mudando o tom da esperança. Ninguém poderia imaginar que aquela cena se repetiu alguns instantes. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Algo de errado, algo fora do nosso controle. Tanto mistério e ele ainda nem chegou. O espaço permanece à sua espera. Que seja rápido, que seja como for. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Faremos contato, esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato, esperando você voltar. O som da tribo. Final aí do Som da Tribo, você curtiu o contato com a banda Supercílio de Vitor Kamikaze. Por onde andará Vitor Kamikaze, hein? Vitor Kamikaze tá embaixo, sumiu. Abraço aí para Vitor Kamikaze. Pois é, prazerzaço ter feito o Som da Tribo hoje só com as bandas locais, só com o som local. O som feito aqui em Vitória da Conquista, muito bom mesmo. Prazerzaço. Você curtiu muita banda legal mesmo. Paralipes, Garboso, Distintivo Blue, Liatres, Princípio Ativo, Supercílio, Dylan Júnior e por aí vai. Muita coisa legal. Faltou muita gente, mas teremos mais Som da Tribo com bandas locais. Tocamos também a 5 contra 1, Eldon Borja, Mikchan. Muita coisa legal mesmo. Garboso, Os Barcos. Esse foi o Som da Tribo de hoje. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo